Tua alma está ferida, magoado o coração. A tristeza já se apoderou de ti. Escuta, meu amigo, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vos tereis no coração. Desperta tu que dorme, a fé traz esperança, já desponta um novo dia em teu favor. Lembra que Deus é amor, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vos tereis no coração. Se creres, meu amigo, terás a salvação, plena paz inundará teu coração. Escuta a voz de Cristo, Jesus nos fala assim: ó cansado e oprimido, vinde a mim. Tomai sobre vós meu jugo, eu vos aliviarei, e descanso vossas almas gozarão. Pois o meu fardo é leve, meu jugo é suave, paz perfeita vos tereis no coração.